vou seguindo pra cidade santa, por caminhos difíceis de andar. Mesmo assim a minha alma já canta melodias do celeste lar. Pois eu sei que tudo é passageiro na jornada que tenho de andar. E na última milha da estrada perigos não vou encontrar. E na última milha da estrada perigos não vou encontrar. Entre dúvidas e lutas constantes é a minha jornada ideal. Pois eu gozo a paz incessante que Deus dá ao que não vacilar. Pode o mundo zombar, fazer guerra, eu prossigo ao alvo alcançar. E na última milha da estrada tais coisas não vou encontrar. E na última milha da estrada tais coisas não vou encontrar. Às vezes por falar de Cristo são lágrimas minha porção, mas importa que em mim seja visto quem me deu paz e traz salvação. As fadigas aqui desta vida hão de ter fim breve, hão de passar. E na última milha da estrada fadigas não vou encontrar. E na última milha da estrada fadigas não vou encontrar. Mas um dia cessarão as lutas, tudo novo então se fará. Esta voz que agora escutas novo hino a Deus cantará. Já estou divisando ao longe a cidade de glórias sem par. E na última milha da estrada E na última milha da estrada está Jesus pronto a me abraçar.